Se acha que eu sou selvagem, você viajou bastante, talvez tenha razão, mas não consigo ver mais selvagem quem vai ser. Precisa escutar com coração. Coração. Se pensa que esta terra lhe pertence, você tem muito ainda o que aprender. Pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser. Vê que só gente é seu semelhante e que os outros não têm o seu valor. Mas se seguir pegadas de um estranho, mil surpresas vai achar ao seu redor. Já ouviu o lobo uivando para a lua azul? Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha e com as cores do vento colorir. E com as cores do vento correndo pelas trilhas da floresta, provando das frutinhas o sabor, rolando em meio a tanta riqueza, nunca vai calcular o seu valor. A lua, o sol e o rio são meus parentes, a garça e a lontra são iguais a mim. Nós somos tão ligados uns aos outros, neste arco, neste círculo sem fim. A árvore aonde irá, se você a cortar, nunca saberá. Não vai mais o lobo e vá para a lua azul. Já não importa mais a nossa cor. Vamos cantar com as belas vozes da montanha e com as cores do vento colorir. Você só vai conseguir desta terra.